Viva a vida! Parece óbvio, não parece? Será que o ouvinte vive mesmo a vida? A Pastoral da Criança apresenta um programa diário de segunda a domingo, onde a preocupação não se dá só com os mais pequenos, mas também com quem os educa e acompanha o seu desenvolvimento. Viva a Vida, de segunda a domingo, das 9h25 às 9h40 e das 15h35 às 15h50, na Rádio Ser. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Live. Antena Web Momento. A sexta. Rádio C. Antena Web Internacional. Nós somos Antena Web. Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo. Eu quero falar uma boa notícia para você. Deus é aquele que olha dos céus, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E Ele está vendo essa situação que você está vivendo. Ele está vendo esse momento da sua vida. E Ele quer falar para você: descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, no verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Queridos, Deus já te deu muitas promessas. Deus já colocou na sua mente, no seu coração, aquilo que Ele deseja para você. Porque Deus fala assim: eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora, algumas pessoas se levantam, algumas pessoas insistem em querer te perseguir, em querer ser seu inimigo, na traição colocam ali situações para te trazer o mal, mas Deus está falando: descansa no Senhor e espera nele. Descansar no Senhor significa você ter a confiança de que Deus é teu escudo, Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que vai lutar as tuas causas. Quando Abraão ele vai guerrear contra os 5 reis, contra os 4 reis que tinham ganho dos 5 reis, Gênesis capítulo 15, o Senhor chega para Abraão e fala assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Saiba, você tem quem te defenda. E não é o homem, não é o advogado, não é a sua mulher ou a sua mãe que às vezes te defende ali com unhas e dentes. O Senhor é aquele que é o teu escudo, é aquele que te protege. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Desde já, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Deus, nós pedimos que o Senhor intervenha de uma maneira profunda, poderosa, majestosa, e que de fato e de verdade o Senhor nos leve e nos revele a agir como lhe apraz. Pai, nós colocamos os nossos sonhos e projetos na tua presença. Sabemos que muitas vezes pecamos porque fazemos e depois pedimos a tua bênção. Mas não queremos proceder mais assim. Queremos colocar no teu altar e esperar pacientemente, confiantemente, com fé e fervor, a tua resposta. E seja qual for ela, nós sabemos, Pai, que o Senhor vai se manifestar de uma maneira bendita, maravilhosa. Que o Senhor então venha, Senhor, derramando do teu Espírito, fortalecendo os nossos corações para que vivamos segundo o teu querer, para que sejamos mais e mais inundados da tua verdade. Deus, nos leve esta dimensão, nos leve, Papai, a entender que os teus sonhos, os teus projetos são maiores e melhores do que o nosso. Então nós colocamos toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, todas as realizações no Senhor, para que o Senhor faça. Se o Senhor disser não, então nós não iremos fazer nada. Se o Senhor disser sim, então nós iremos com fé e fervor. Mas nós queremos ser totalmente rendidos em adoração e obediência ao teu nome, em Cristo Jesus. Aqui estamos nós, a Ti levantamos nossas mãos para dar todo louvor e toda adoração, entregar em Teu altar os nossos corações. Aqui estamos nós, a Ti levantamos nossas mãos, prontos para Te ouvir e para obedecer e deixar cumprir em nós o Teu querer e deixar Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão, Queridos ouvintes, eu tenho meditado com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Quando o povo de Israel ele foi duramente atacado pelos filisteus, eram 30 mil carros, 6 mil cavalos, um povo em multidão. E diz a palavra de Deus que esses homens de Israel eles ficaram em apuros, eles ficaram em apertos. E aí eles se esconderam pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. As cisternas, nesse caso aqui, meus amados, fala de superficialidade. Aquela situação em que você sabe que você está em dificuldade, que você está em luta. Todos nós passamos lutas e dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí você, em vez de se apegar com Deus com unhas e dentes, em vez de você ir na presença de Deus, buscar o Senhor, começar a fazer campanhas, jejuar, levantar de madrugada, você simplesmente leva Deus na superficialidade. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas rasas. Quando você se vê em dificuldade e você vai para a cisterna, você está falando, Deus, olha, o Senhor não quis me ajudar, o Senhor não está nem aí para mim. Quer saber também, Deus? Eu vou lutar sozinho, se o Senhor quiser me ajudar, ajuda, se não quiser, problema seu. Queridos, nunca abandone o Senhor, porque o Senhor não quer te abandonar. O Senhor não quer virar as costas para você. Mas quando você rejeita o Senhor, a Bíblia diz assim, aqueles que abandonarem o Senhor, os seus nomes serão escritos no chão. Jeremias capítulo 17, verso 13, tem uma advertência muito severa. Diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Queridos, cavar cisternas rotas é você ter Deus na superficialidade, é você não confiar mais no Senhor, é você se revoltar contra Deus. Deus é aquele que nunca desampara os seus. A Bíblia diz que certa ocasião, segundo Reis capítulo 4, Elias ele tinha sido perseguido. Ali ele falava, não é Elias, Eliseu. Eliseu tinha sido perseguido porque ele falava o sonho do rei da Síria, quando fazia guerra contra Israel. Então, o profeta Eliseu, ele contava, olha, rei de Israel, não vai por esse lugar, não vai para aquele outro, porque o rei da Síria vai colocar uma cilada ali para te pegar. E várias vezes, diz a palavra de Deus, aqui em 2 Reis, capítulo 6, que o rei de Israel escapava. E aí, o rei da Síria virou e falou assim, quem desses homens aí está me traindo? Porque tudo que eu planejo contra Israel, o rei está sabendo e está escapando. Aí um dos súditos do rei da Síria falou assim, não, rei, é um profeta que tem lá em Israel, que o que você fala no seu quarto de dormir, ele conta para o rei. E aí o rei da Síria fala assim, então vamos prender esse homem. Aonde está esse homem? E diz a palavra de Deus aqui no versículo 13, e diz assim, e ele disse, ide ver de onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito, ele está em Dotã. Dotã significa cisterna dupla. Eliseu foi aquele profeta que pediu porção dobrada da vida de Elias, só que ele fazia parte dele. Ele não ficou aqui na cisterna rota, ele não ficou na superficialidade. Ah, crente ali está em dificuldade, ele ora uma vez só por dia? Não, vou orar duas. Ele vai só uma vigília por mês? Não, eu vou duas. Ele levanta de madrugada só uma vez por semana? Não, eu vou levantar de madrugada duas vezes. Queridos, quando você decidir buscar Deus na profundidade, quando você não quiser se esconder em cisterna, que é aquela, lê a Bíblia só, leu ali dois, três versículos, não. Deus quer ter intimidade com você. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para você adorar a Deus em espírito, você tem que pensar em Deus constantemente, estar ali ligado no Senhor, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Guia os meus passos, fala comigo, porque Deus é aquele que sempre vai abençoar a tua vida, sempre vai trazer uma direção, sempre vai trazer ali um posicionamento para você saber que Deus é com você. Cisterna, túmulos, buracos, penhascos, não são lugares do crente se esconder. O crente se esconde na presença de Deus. O crente se esconde aonde aqui, ó, habitando com Deus, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará. Sobre as suas asas estarás seguro, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Tu não serás atingido, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. Mas isso é porque este homem aqui se refugiou em Deus. Se refugia em Deus. Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai trazer livramento para essa situação que você está vivendo, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você ande com Deus e que você se esconda na presença do Senhor, porque ali você estará protegido. Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, a ele toda honra e toda glória. Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa que dá glória a Deus? Você é uma pessoa que bendiz o nome do Senhor? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio da graça de Deus, você vai estar sempre bendizendo, rogando, clamando ao nome de Deus, adorando esse Deus de todo poder, de toda majestade. Assim, meu querido, abra o seu coração, deixe que o Senhor fale ao teu coração diuturnamente, e que você viva nessa dependência tão maravilhosa e majestosa deste Deus de todo poder e de toda verdade. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Que coisa bendita! Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e declarou: ficou muito bom. Nós somos e fazemos parte da obra-prima de Deus. Nada neste universo se assemelha tanto quanto você e a mim como Deus. Nós somos os seres mais semelhantes a Deus. Nós não somos Deus, estamos longe de sermos Deus, mas no Espírito nós fomos criados à imagem e semelhança. O que de fato levou o ser humano a perder muito desta imagem e semelhança foi o pecado. E agora Deus, neste contexto, ele manda e ordena que o homem, Éden, cuidasse do jardim e cultivasse o jardim que Deus deu. Então isso nos ensina, meu amado, que quando Deus nos dá bênçãos, duas coisas ele requer de nós: que nós possamos cuidar desse jardim. Cuidar desse jardim, meus queridos, é um ato de vigilância. Nós precisamos estar atento para não perdermos aquilo que Deus nos deu. É um reconhecimento que é o Senhor que nos deu, então eu vou ser diligente, vou ser zeloso no aspecto do cuidado. Quanto mais gratidão houver no meu coração acerca das bênçãos e das dádivas que Deus nos dá, com toda certeza, mas eu vou cuidar, mas eu vou preservar, mas eu vou guardar as bênçãos que Deus nos dá. Coisa nenhuma um homem pode receber se não vier dos céus. Então, quando você, de fato e de verdade, entende que tudo vem de Deus, que tudo vem do Senhor, que Deus é o Senhor majestoso, e você guarda estas bênçãos, ah, meus queridos, a glória e a majestade de Deus vai se manifestar de uma maneira poderosa na sua vida. Cuidar é um aspecto que requer vigilância, reconhecimento que veio de Deus, denota uma gratidão e faz parte de um tratamento. Porque se você é zeloso e cuidadoso, fiel num pouco, sobre o muito Deus te colocará. Mas quantos, por exemplo, recebem uma bênção de um emprego? E aí entram felizes neste emprego, trabalham e depois de 6 meses estão murmurando: o emprego é aburrido, o emprego é chato, o meu chefe pega no meu pé, eu ganho pouco. E essa pessoa não está sabendo cuidar do seu emprego. Porque a palavra de Deus diz que devemos cuidar e cultivar. O fato de Deus ter te dado um emprego não significa ausência de problemas. Então, você precisa aprender a cuidar daquilo que Deus te deu e cultivar aquilo que Deus te deu. E quando nós falamos de cultivar, nós falamos de semear. Aquele que semeia muito, colhe muito. E o que semeia pouco, colhe pouco. Mas quem aprende a cultivar, a semear, ele vai, sobre aquela bênção, ser multiplicada de uma maneira especial. A palavra de Deus diz que a boa semente, ela produz um resultado de 1 para 30, 100 por 1. Então, 100 por 1 significa dizer que se você, de fato e de verdade, cuida daquilo que Deus te dá e cultiva aquilo que Deus te dá, isso se tornará bom, isso se tornará excelente, isso se tornará maravilhoso, isso se tornará celestial, porque vem de Deus. Deus te deu uma esposa e você não cuida da sua esposa, você não cultiva o amor que ela te deu e não sabe o que acontece, não sabe que você precisa, meu querido, amá-la, respeitá-la, saber, muitas vezes a gente sabe, mas não faz. E aí tem um relacionamento difícil, conturbado, perturbado, cheio de brigas, porque você não aprendeu a cultivar e cuidar. Quando nós cultivamos, é um ato de semear, e quem semeia precisa esperar. E a espera produz, meu querido, um caráter forjado. A espera nos ensina que tudo é perfeito, e tudo é bendito, e tudo é formoso no devido tempo. Quem cultiva, aprendeu a semear, aprende a esperar, porque acredita que aquela semente produzirá bons frutos. Produzirá coisas boas, maravilhosas. Assim, meus amados, que você viva nesta dimensão, que nós possamos aprender que tudo que Deus nos dá, Ele requer um cuidado e um cultivo, e que possamos viver desta forma, e nós veremos a graça, o poder e a bondade de Deus. Fique com Deus, e que o Senhor possa iluminar a sua vida de uma maneira poderosa, graciosa e majestosa, em nome de Jesus. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, te fortaleça, que a palavra de Deus no teu coração gere fé, gere confiança, gere convicção. Você saiba, você tem um Deus que luta por você, que te defende, que pleiteia tuas causas, que é o teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, tu não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Você não peleja tuas lutas sozinhas. Você não é um soldado desamparado, rejeitado, deixado solitário. O Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está contigo. Não os temerás. O Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Se Deus te livrou da opressão, se Deus te livrou do desemprego, se Deus te livrou da falência, Ele vai continuar te livrando de todos os males. Você simplesmente se agarre com Deus, como Jacó se agarrou com o anjo e falou: não te deixarei se tu não me abençoares. Tenha determinação, tenha fé, tenha firmeza. Deus é contigo e vai continuar te abençoando. Receba um beijo no seu coração. Obrigado a todas as emissoras que passam esse nosso programa. Você, locutor, você que está ali na mesa de som, eu quero te abençoar no nome de Jesus e falar que a bênção de Deus não vai se apartar de você.